Vostre sede e come noi sono davanti. Chamando nível 210 e o controle Salvador 120, décima 8. Chamando para o estacionamento de táxi, força 5956, confirme, está no pátio militar. Salvador, boa noite, voo 1824. Boa noite, voo 1824, acione identificação, chegada MAG, desce manter o nível de voo 050, número 3 na aproximação. Identificou, chegada MAG, desce para o 050, formação, tango de Salvador. TAN 3662, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador, TAN 3662. 2000 pés, reportaria estabilizada, TAN 3662. Estabilizou, azul 4070. 4070, autorizado sinal LS, chame agora a torre em 1862. 386, 4070. Olá, Salvador, boa, o azul 4070, tá full LS. Boa, 4070. Baixou e travou? Ainda não. Ok, reporte Panda. Baixou e travou o azul 4070. 4070, tem livre pulo, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 5 reais. Livre pouso 1-0, azul 3P52 no meio. Prefiro. Ah, teria informação lá de Aracaju pra saber se já abriu? Ela permanece abaixo dos mil instrumentos, ok? Não, não recebeu nenhuma informação de que abriu os instrumentos não, ok? Valeu, muito obrigado. Juliette, 6728. Juliette, portão 04, 6728. Zero sete zero no solo 5 meses, chamando 2-1 decimal 9. 29, 4070. Salvador, Moroete 4070, livrou na escuta. Azul 4070, 30 táxi e Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01 no 4070. Era 5956, ataque até hotel. Quando lá, vai chamar a torre 118, adicionou 62, ajuste no 08. Estabilizado, visual com campo, TAM 3662. 3662, autorizado, final LS, chame agora a torre 186. 186, TAM 3662. Salvador, boa noite, OTAN 3662. Boa noite, TAN. Após quando baixar o travado? Reportarei, visual com Puxa, essa 90, gol no meio, no 3, tá na posição 3. Gol no meio, no 3, vai guardar o parqueamento da Embraer Azul para o 01, à sua direita. Após livrar sua cauda, tem livre acionamento. Pushback com essa equipe, só o Champion Taxi. Entendi, após a passagem da Azul, início o pushback, reporte o táxi, gol no meio, no 3. Gol no 884, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Gol no 884. Vem para 2000 pés, reportará estabilizado no ILS, 1018, por favor, confirmando. No 08, afirma. Confirmado. Bom, marcador externo, baixar travado, OTAN 3662. 362, todo autorizado, pistão no 0, vento 1 4, 0 graus, 5 graus. Livre pouso, TAM 3662. Salvador, gol no 398, boa noite. Boa noite, gol no 398, acione identificação, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste no 018, reporte localizador estabilizado, é o número 3 na aproximação. Positivo, 2000 na chegada Mari, por gentileza informa a hora centro, nós perdemos contato, senhor. Sente. 03, Salvador. O 956 após o tráfego, será autorizado a alinhar de bateria. Inicialmente mantém a posição. É, a linha e mantém a partir da interseção. Linha 2, solo 02, chame 1, 2, 1, 2, 1, 9. 3, 0, 9, 7, 6, 6, 6. Salve Salvador, agora é TAN 3662, Bruno Escuta. TAN 3662, fez ataque, foi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 3662. Controle Salvador, boa noite, 66310, descendo ao nível 150, ciente da informação Tango. A 66310, aciona identificação, chegada Mari, desce e mantém o nível 050. Chegada Mari, descendo até o 050, 66310. Juliette, TAN 3662. Pois é, Juliette, portão 08, TAN 3662. Juliette, portão 8, 3662. Sotaque chegou no meio, no 3124, a bordo, 350 de autonomia, alterna com fim. 124, 350, dois ataques à sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera, torre, 1862, ajuste 1018, gol no 63. Índia Alfa, ponto de espera, 1862, chegou no meio, no 3. Portugal 021, descending level 162. Portugal 021, Skunk Identity, descendo para level. Action, descendo 4000 feet, ultimate 1080. Bom for arrival, Portugal 021. Descendo 4000 feet, descendo 018, bom for arrival, Portugal 021. 1-0 com primeira curva direita. Transponder 5177. E o controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão no nível 360, viu Pesolu 110. Sael Lia da Brise, decolando a 10 com curva direita, 5177 transponder e o controle de saída 208, Web 527. Correto, chame pronto, Web 5827 no 04. Chamará. Fuga. Número 200. Quatro, 12 milhas para o marcador externo, autorizado na LS, agora com a torre no 86, gol no 884. 86, grato, boa noite. No 884. Boa noite. Lagou 16, 13. Torre Salvador, boa noite, jogou no 884. Aguarde pista livre, é um companheiro de chinelagem. Guardando, vou 484, povo autorizado, pistão 0, vento 1950 graus, 5 graus. Livre pouso, voo 1884. Boa noite, voo 1613, cruzando 2 mil pés. Meia 1-3, decolou 08, chame o controle, bom voo. 1613, cruzando 2 mil pés. Voo 1613, contato radar, subiu, manter o nível de voo 360, saída árvore. 360, autorizaria por gentileza o nível 400? Ok, inicialmente até o 360, vou coordenar com o recibo, só um minuto. Obrigado, senhor. Salvador 1884. Solução foi 10, chame 1209 e 1884. Salvador 1884. Gol 1884, para prosseguir via Alfa chamante da Juliette. Alfa chamante da Juliette, 1884. Santa 3858, boa noite, aciona identificação, chegada a Mari, desce e mantém a nível de voo 050. Estabilizado, gol 1398. 398, autorizado final LF, chame a torre no 86. 86, obrigado, boa noite. Boa noite. É 310, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Vai descendo para 2000 pés, vai reportar estabilizado no localizador, a Xané 6310, pode descer sem restrição? Tá livre. Livre de restrições, a Xané 6310. Portugal 021, we do the speed to 210 knots. Speed 210 knots, Portugal 021. E já travou o voo 1398. Então tem pouso autorizado, vento 140 graus, 7 nós, pistão no zero. Livre pouso 1-0, 1-3-9-8. Afirmativo, ponto para cópia? Afirma. Para Duna? Afirmativo. Ok, então mantém 250 até 5 milhas para Duna, 6310 do Xané. Vai manter 250 até 5 milhas para Duna, Xané, 6310. Força aérea 5956, chama no centro Recife, frequência 12545, alterne 12085. Matinho 190, 190 na Golf 677, Pucajama depois direto, decolada 10 com curva esquerda, 5165, é 5165 no transponder, e 1208 é o controle, o trip 5216, muito obrigado, estamos aguardando a abertura. Gente, estou no aguardo também, entrando em contato com o Caracaju aqui para saber das condições, mas o último contato que nós fizemos já ainda estava abaixo dos mínimos, ok? Muitíssimo obrigado, fico aqui na sua escuta, obrigado. Ano 3, chama o centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. 1260-288, obrigado pelo último final de semana. Obrigado, bom voo. Obrigado, senhor. Call 021, with the speed to 1709. 1709, departure 021. Descend to 3000 feet, altimeter 1018, Portugal 021. 3000 feet, United 018, Portugal 021. 8, pronto para cópia? Cópia. Autorizado Salvador Galeão, via piso 10, nível de voo 360. Saia da El Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia, apoio utilizado conforme rota. Decola pistão 10 com primeira curva à direita, transponde 5406 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, da El Leda Bridge, a Pesulu 10, rota do plano. Transponde 5406 e controle 120.8. Poxa, né, 6201, tá no portão 5. A gente confirmou apenas o nível 360, após interceptar a Pesulu 10, está autorizado conforme rota, ok? Ativo, a Pesulu 10, conforme rota do plano, 6201-5. Tempo pronto, Poxa, né, 6201-05. Tamarei. Oceaner 6310, está reduzindo a velocidade. Ciente 6310, está autorizado no final LS, reporte no localizador estabilizado. Vai reportar estabilizado no localizador, Oceaner 6310. Estabilizado no localizador, a Xané 6310. Xané 6310, autorizado sinal LS, chame agora a torre 1862, é confuso. 118.6, Xané 6310, boa. Portugal 021, descend to 2000 feet, altimeter 1018. Clear LS X-ray approach, report on localized cost. Portugal 021, we do it to approach speed. 10,000 feet, KNH 10018, clear ILS, runway 10. Next call, localizer, Portugal 021. 3858, desce para 3000 pés, ajustei o altímetro no 08. ILS para 3000, ajustado no 08, tá? 3828. Ainda em cima. Ok, reporte quando baixado e travado. Vai reportar. 398, autorizado para seguir via Alfa, chama a Mestre Juliette. Alfa, Águia Juliette, voa no 398. Baixo travado, chinelo 6310. 6310, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 7 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, chinelo 6310. Portugal 021, establish complete LS X-ray approach and contact the tower frequency 118.6. LS 118, Portugal 021, fine. 3850, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 3850. Desce para 2000, reportará estabilizado LS, para 3850. Wind now 120 degrees, 9 knots. Zero approach, descending by landing gear, departure 0 to 1. É 1390 no Salo 21, Ribeira Direito, chamando 21, 19. 1219, livrando a chamada 6310.